Você insiste em dizer: o tempo passa assim, e você a repetir. Eu sinto, sinto. Me desculpe, você disse sem querer, palavras sem sentir, sem nem olhar pra mim. Me desculpe, desculpe. Por que não dizer? Meu erro é te querer demais. Por trás de todos meus enganos, ai, te amo sempre mais. Te amo, não digo por dizer. Amor não é assim, não é tarde pra aprender. Me abrace, só me abrace.